Vocês estão vendo aquela mulher de cabelos brancos, vestindo farrapos, calçando tamancos, pedindo nas portas pedaços de pão. A conheci quando moça, era um anjo de Formosa. Seu nome é Maria Rosa, seu sobrenome Paixão. Os trapos de sua veste não é só necessidade, cada um para ela representa uma saudade. Ou de um vestido de baile, ou de um presente talvez que algum dos seus apaixonados lhe fez. Que certo dia Maria, por a fantasia dos tempos passados, por em sua galeria uns novos apaixonados. Essa mulher que outrora a tanta gente encantou, nenhum olhar teve agora, nenhum sorriso encontrou. Os velhos vestidos que foram outrora sua predileção, mandou fazer essa capa de recordação. Vocês, Marias de agora, pra que mais tarde essa capa não se...